Golden 043, decolado, 1-2, chame com a Polícia Salvador em 1-1-9, decimal 35. 1935, obrigado, eu vou... 2-0-6-3, 4-2-0-4-3, obrigado. Charlie X-ray Echo, confirma your position. I do report your register taxi. Senhor Salvador, boa noite, Gol 2043. Gol 2043, contato radar na decolagem, senhor para o nível 360, via saída aberta. 360 da Alfa, possibilidade de falar direto do Leda? Via Leda. Leda, obrigado. Alex Ayako, clear to cross runway 17, call me on taxiway Quebec, runway indicated. Echo, continue text via taxiway Mike, turn right, taxiway Mike and Lima, call me on taxiway Lima. Obrigado, 4-3-0-3-1, 3831. Afirmativo, desça para 2.000 pés, livre LS, aposto estabilizado. Aposto estabilizado, 3.231. Echo. Approve the taxi environmental. In taxi India, and after holding point 110, maintain position and call tower 118.95. 2043, chame centro Recife em 125 decimal 1, alterno 133 decimal 25. 651-3325, ligado. Boa noite. Estabilizado, 3831. 3831, complete aproximação, chame 2198 decimal 95. 3285, 3831. Azul 2795, Azul 2795, Cock 9 Band, descend to 4000 feet, 281016, clear the via, death arrival. We are going to arrival to 4000, route Position and make a 180 to intercept the plate. Turn it to echo. Turn left. On to the engine, maintain position and call tower 118.95. No 973, no 4, livre puxa, Marac. Livre puxa, Marac, 973. Charlie, XAN. Echo, Salvador Tower. Maintain present position, Charlie XA Echo. Lima, Hotel Romeu, controle de Salvador, acione identificação, desça para o nível 050, ajuste 10196, via chegada máquina. Solos 23, libere direita, chame controle solo em 121, desma 1. 21, libere direita, 231. Salvador, boa noite, 323, 1, libere direita. Echo, clear for takeoff, runway 10, wind 090, David Reese, 10. Voo no 973, direita via Índia, no ponto de espera, corre 118, décima 95, ajuste no 06. Direita via Índia, ponto de espera, 095, no 06, 9718. Salve, salve, Delta 3831. Salve, 3831, Juliette, portão 08. Juliette, 08. Airborne at 25, call departure control 119.35. 119.35, goodbye, 5 Flores. Animal departure, Echo. Victor Charlie X-ray Echo, radar contact at departure, climb to flight level 410 via Puka departure. Climb flight level 410, Puka departure, Charlie X-ray Echo. Voo 963, boa noite, autorizado a alinhar e decolar, pista 10, vento 100 graus, 139. Libre, decolar, Chemin 6212, clear to receive flight level 350, via prison 17, take off for number 0 after take off left to turn with Puka departing, and Aracaju transition, call code 5530, subway departing frequency 119.35. Departure frequency 119.35, Ocean 6200. With back collapse, collapse, suspicion setup, gate 03. Salvador 33858, no portão 2, tem a Romeu, copia Fortaleza. Portão 33858, começa a Romeu, confere, Fortaleza autorizada, nível 370. Decola da pista 10, com primeira curva à esquerda, subida a Momo, transição Froti, recebe o pezinho 19 e segue conforme rota do plano. Aciona 5533, controle 119, décimo 35. Já o Sona 27, aí caiu bem com a SW, chama a LS Azul, 2795. Papatango Lima, Hotel Romeu, para o sequenciamento, inicie redução. 240 nós, desça para 3 mil pés, ajuste no 0 no 6, número 2 na aproximação. Sr. Salvador, boa noite, voo 973, portão 2510. Voo 973, contato radar, suba ao nível 360, direto Leta. 360, direto Leta, 973. Azul 2795, clear to fly left to Duna position. Turning left, heading Duna position, I clear back on establish Azul 2795. Catango Lima Hotel Romeo, confirma a velocidade. Lima Hotel Romeo, número 2 de aproximação, reduz a velocidade para 3.00 nós. Salvador, boa noite, 6.13. Salvador, 6.13, autorizada a chegar até bom, seguir sua via para 4.010, que é legal no 0.06. Via 4.010, chegada a bom, 6.13. Ao Victor, CLX e ECO, contato de Recipiente, 76, Decimal 85, Thunderbolt 85, Decimal 45. 126, Decimal 85 or 125, Decimal 45, Thunderbolt. Bruno 973, chega no centro Recife, frequência 25, decimal 1, autônomo 33, decimal 25. 25, 1, 3, 3, 2, 5, 1, 9, 7, 3. Ação Lima Hotel Romeo, desça para 2.000 pés, autorizada final do procedimento LS X-Ray, após ser estabilizado no localizador. 2.000 pés, autorizada em LS X-Ray, dá uma zero, pode estabilizar. Azul 2795, fully established on ILS, runway 10. 2795, contact Tower, 118.995. Switching to tower frequency 18.95. Thank you, goodbye. Tower, good evening, Azul 2795, fully established on ILS, runway 10. Azul 2795, I have in sight, clear to land for runway 10, wind 100 degrees, that's 12 knots. To land runway 10, Azul 2795. Alpha 3258, despegue do Canadá. Alpha 3258, está autorizado, despegue do Canadá, já fecha para outro táxi. Despegue do Canadá, despegue do Canadá. Azul 2795 on the ground at 39, leave the runway and call route 121.1. 121 ground, Azul 2795. Controle, eu vou ter 313. Procura na 313. Deu um contrato pela nossa frente, da pousa? O inimigo está passando a dor, né? Eu gostaria de cancelar para subir a visual, então você pode passar a dor para ela. Fruti, eu fiz o 199, Bangu, direto a Buco, Papa Direto. A CN no transponto 5536, o controle Salvador opera em 199.35. Autorizado 370, seja Papa. Código Frati, Antônio Lourdes, Bangu, Abucu, agora você vê. 536, telefone 1935 do controle, gol 1096. Visual, esperamos daqui das regras de voo. Já está a processamento, então. Vai lá para o chamado agora. Lugar Control, Azul 2795, Pacific Runway on Echo Taxiway. Azul 2795, por respeito da Alpha Juliet, Gate Correction, April 13. Já na zero na veia. The position, Azul 2795. Azul 2795, disregard, proceed taxi da Alpha, Kilo, April 3. Quatro. Position. 04 right. Here, taxi via Alpha Kilo to Apron 3. Position 04 right, Azul 2795. Start engine gate 3, Oceanic 210. Oceanic 210, stand by. Stand by. Legal, zero, meia. Confirma a 313? Chamada 313, eu estou autorizando, se eu conseguir direto para a perna 200, para a pistola 0. Autorizado, vazia para a perna 200, inicialmente descer até 2.500 pés. 2.500, vamos para a do VR, inicialmente, 6.313. Teste. De 5, 3 e 30, João Pessoa. 858, livre o táxi via Índia, ponto espera pistola 02 e 198, decimal 95, ajuste altímetro 0,6. Via Índia, ponto espera 18953, 258. Pushman 6310, approve the pushback and start up, call me ready for taxi. Pushback, sorry, call you taxi. O meu taxi de Alfa, repartente da Juliette. Para o processo, ali, excelente. Torre Salvador, 3258, ponto espera próximo. É 3258, autorizado ali, Ayman, se está no lugar. Ali, mantém não no zero, está 3258. Oito, informo que após a decolagem subirá mantendo o pro até 3 mil pés. Mantém pro até 3 mil pés e após consegue na 6? Afirmativo, com a 3858. Decolagem autorizada, pistão no 0, vento 1 no 0, 0 graus, 1 no 2 nós. Segura decolagem com a 3858. Tango Lima, Hotel Romeo, utilizado ingresso via Juliette, contorno o terminal de passageiros, reporte na Lima. Tango 3, metrô, tem visual para o corpo? Afirmo, visual 6303, na ingressão para nada mesmo. Pela 363, prestação de ponte, na torre 198, decimal 95. 7895. 10. 158. Jumé 6310, approved taxi via India, until holding point 1810. At the holding point, contact tower 118, decimal 95, QNH 1016. 1016, FG, runway 1018, tower 18, I'm left. Abrir circuito, contato radar de colagem, solução nível de voo 370, plateia pilota 3000, após 3000 direto código. Canal da pista no zero. Revisado, reportará final pista no zero, Beto. 2, 3, 1, 3. Papatango Lima, Hotel Romeu, chamei a torre em 198, decimal 95. Lima, Hotel Romeu, Lima, Mike, aposte na Quebec. Estamos usando a chave travada 6313, deixa eu ver. Oxalé 6313, autorizado pouso, pistão no zero, vento no zero, zero graus, 129. Nós. Livre pouso, pista 190 até a Oxalé 313. Guarda Mari, 190, autorizado o cruzamento no 735 até o 45. Oceania 6310, clear to line up and wait to runway 10. Line up and wait 10. Então, 3605, deixa para 2000 pés, autorizado a final do BTG Antelés X-Tree, aposta estabilizada no localizador. 2000 pés, autorizado, enquanto ele estabilizado no localizador, tanto 305. Canema 313, solo 50, direita 1211. Direita 121. Puxa, 6313, de Puxa, 6313, via Alfa, Juliette, portão 612. Puxa, 6313, copiou? Puxa, 6313, São Salvador. 313. Chama 6313, taxi via Alfa Juliette até o portão 612. Alfa Juliette Mike, 6310, Barnett 52, Salvador, approach control, 119, and decimal 35. 11935, have a good night, 6310. Good evening, Oceania 6310, climbing out at 1100. Ocean 6310, with the contact for departure, climb flight level 350 via Buka. Buka departure, flight level 350, Oceania 6310. Can we fly direct Buka position? Clear the 6310. Direct Buka, thank you very much, 6310. São 358, chame o centro Recife, frequência 2000, decimal 85, alternando 25, decimal 45. Livre táxi da Pati 1 no Índia, ponto 0.90 Torre, 118 decimal 95, ajuste altímetro 1096. Pati 1 no Índia, ponto 0.95, 16, 096. 4298, deixa para 2000 pés, autorizado a final do procedimento LSX3, reporte estabilizado no localizador. Bom dia, descendo a 2000 pés, autorizado estabilizado no LSX3, 4298. Estabilizo o local 3305. Zero, contact Recife Center, 1-6, décimo 8-5, 1-5, décimo 4-5. Hey, backup is 1-5-4-5, what's the primary? Recife 6310, 1-6, décimo 8-5. Ok, 1-6-8-5, backup 2-5-4-5-15. Localizando o localizador da 104298. Alvo 4298, complexo aproximação, chama terno no 8, aproximado 95. 895, azul 4298. 2 Salvador, boa noite, Azul 4298. Alô, 4298, está reautorizado, Juliette, da Portão 01. Juliette, Portão 01, 0916, chame o centro Recife. Frequência no 2000 decimal 85 até no 25 decimal 45. 1, 2, 685, 2545, 0916.